cada um sonho perdido. A vida começa no cordão, no umbigo, disparo do fuzil. Não é de homenagem, é no tanque de guerra, preparado blindagem. O sonho de milhares, de várias mães, não é ver seus filhos mordidos pelos cães. Algemado na blaze, escoltado pelo águia, furado de bala. O sistema não falha, as favelas queriam uma condição social. Não tá comendo água com farinha no mingau. A poeira levanta sem asfalto na rua. Em dias de chuva, os móveis flutuam. Falta mantimentos em cada refeição. A solução pra muitos é catar no lixão. Sem água encanada é difícil esconder a sede na barriga, querendo beber. A aflição da fome, dormindo no escuro, sem luz, pensando no amanhã, no futuro, sem saber pra quê viver e sofrer. Entender o porquê de querer morrer, quer dizer correr, vencer pra você sem querer no perrer. Eu tento esquecer que a vida é curta, estamos na luta. Rap simples pra você que escuta. As lágrimas que caem não regam as flores, umedecem nossos olhos de tantas dores. É difícil a vida na favela, no gueto, seja pro branco, pardo ou pro preto. Em cada sorriso, uma esperança dos adultos, jovens e crianças. Ativando o pesadelo mais cruel e agressivo. Código do morro sem massagem pro inimigo, denunciando os problemas, a paz, a guerra, o ódio acumulado, o sofrimento da favela que vive na miséria de um Brasil terceiro mundo, que faz do moleque um delinquente vagabundo. Planejar seu futuro no banco do Bradesco, sem brecha pro vigia, malandro sem do dedo, põe pra fora do peito. A dor do abandono, a dor da solidão que revolta o ser humano, que transforma monstro alojado no cativeiro, que arranca a língua do playboy herdeiro e manda pro correio por via Sedex um pedaço pra família enrolado com durex. Descarrega na cabeça sem dó, sem compaixão, tipo Bin Laden no Afeganistão. Jogar a granada, explodir a viatura pra ver cabeça de PM voando pra lua. Realidade nua e crua, coração acelera, a boca se cala, as pernas congela. Campinas lá do negro, o sangue pulsa forte. Lá do leste, cafezinho, cabeça rola no serrote. Código do morro, chegando no sigilo. Ratatata, onde a lei é no tiro. As lágrimas que caem